solo 19647 no pátio 3 para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionamento, QNH 1-0 no 4, chame para o táxi, o Rio 9647. Acionado, puxa acionamento, chamaremos táxi 9647. MF319, chame Recife, 1264, Altiano 288. MF319, 1264, poder confirmar a secundária? 128, decimal 8. 1288, obrigado. Controle Salvador, papapá, uniforme, Mike uniforme. Saio Mike uniforme, suba ao 260, saída Gole, vigilante. Presente, 260, saída Gole, uniforme. O uniforme Mike uniforme solicitou desvio à esquerda, 250 para desvio de formação. Livre desvio à esquerda, uniforme, Mike uniforme. Presente. Salvador, muito bom dia, Gol 983, informação X-Ray, solicita Guarulhos, língua 380. Em coordenação, aguarde o instante para corpo, 983. Está aguardando, 983. O 964 está acionado, 03, 3 horas e 20, operando Galeão. Informa que informa, já desviou das, das informações. Autoriza a prodigal, está presente? Livre táxi via pátio 1, Índia e Alfa, ponto para da Charlie, quando lá, torre 18612 para decolagem, o QNH 1014. Centro livre, táxi via pátio Índia e Charlie, ponto de espera da Charlie, torre 18612, 9647. Atenta a viatura na saída do pátio, ok? Ok. Pista 10, com curva à direita, saída da EL, transição de NE, transponder ao 5014, controle em 119, decimal 35, cortejo. Autorizar 30, 50, decola 10, curva à direita, da EL de NE, transponder 5014, controle 1935, o 3602. Correto, chama para o puxo, acionamento 3602. Claro, obrigado. O Sono Gol 397 para o puxa acionamento. Sono 397 está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Livre, chama para o táxi, 397. O Gol 193 na escuta da cópia. Na escuta. Gol 983, autorizado 380 para Guarulhos pela 5011. Aerovia Upper Whisky. Perdão. 380 para Guarulhos pela aerovia Upper Whisky 50. O transponder é 5011, a pista é a 10. Decola com curva à direita, saída da EL, transição de NE. E o controle em 1935. Corteja. Guarulhos, nível 380, Upper Whisky 50. Saída da EL, transição de NE, transponder 5011. Controle 1935. Gol no 93. Correto, chama para o puxo acionamento no 93. Camará. Alô de Índia Delta Papá. Prossiga, Índia Delta Papá. A agenda X-Ray está no hangar de Estado, 3 a bordo, autorização. Ok, 3 a bordo no hangar da Aerostar. Qual é a radial da saída, o Índia Delta Papá? A 02. Fiquei ciente, aguardo instantinho, 070, para Serra November, Uniform, Uniform. Correto. Delta Papá na escuta para cópia. Bom dia. Índia Delta Papá está autorizado até Serra November Uniforme, Uniforme, nível 070. É, radial 002 de Salvador. Decola da pista 17, com curva à esquerda, saída lotar. O transponder é 5561 e o controle em 1935. Cortejo. Autorizado 070, ao lado da fala da 17, curva à esquerda, saída lotar. 5561 neutro responder 1865, o Índia Delta Papá. Correto, Índia Delta Papá, posicionamento táxi decolagem, a torre em 186, tenha um bom voo e até a volta. Obrigado, bom dia. Solo 3602, posição 5, no Chebec acionamento. Tá livre, então 3602, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 3602. Para o táxi Gol 1397, BOB 120, autonomia 1235, alterna Aracaju. Sente 1264, 1288, bom dia. sua casa, ali seu puxa, quem chama para táxi? Livre, puxa, após a passagem do gol na calda, 3600, chamará. O gol no 397, está livre, o táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 014, quando pronto a torre em 1862 para a decolagem. Tem um vovô e um bom dia, o 1397, da Gol. Juliette, Alfa, ponto de espera na Charlie, torre em 186. E hoje eu sei na 0904. 397, grato, bom dia, bom serviço. Good morning, trip 5490. Confirm, please. Good morning, trip 5490, requested to clearance 160 to Petrolina with extra information. Okay, stand by to copy 160 to Petrolina, trip 541, correction, 5490. A possibilidade de 9647 por Adine, de né? Autorizado, Diné. Obrigado. Five 490, ready to copy. Ready, go ahead. Trip 5490, clear to Petrolina, flight level 160, direct. After takeoff from 1810, left turn to mobile departure, after Albu, and after Albu, we will fly straight to Petrolina. Squawk code 5021, and departure control frequency 119.35, feedback. Roger, Petrolina 160, direct. Runway news 10, after takeoff turn left, moment departure Albu, after Albu direct Petrolina, 5021 smoke, and the first control will be 119.35, this is 5490. 5490, just to remark, squawk code 5021, call me again to push and start. Well, 5021, call. I call you back, 335-490. TP 5490. Go ahead. Please confirm your spawn code. 5021. 21, 5021. That's affirmative, 21. Rio 9647, controle. 9647. Qual por que tá mantendo? Pra onde ele é agora, senhor? Bem. Solo da 360, tá com 165 a bordo. 2 horas e 50, alterna com fins para o táxi. Lado 165, com fins 2h50. Está livre táxi à sua direita, via Juliette, Alfa e Charlie, ao ponto de espera da 10, ajustado no 014, quando pronto a torre 186 para decolagem. 3602, tem um bom voo, bom dia, esteja atento à viatura aí à sua direita. Esquerda, visual com a viatura, direita, Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera 26, 3602, obrigado. É o 397 da Gol. Salvador, bom dia, Sam 3896. 3896, dessa via chegada a Mari, para o nível 050, vigilante. Via chegada a Mari, 128, a intenção em nave da pista 0. Então, web 6726, está autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, sai da Puca, transição Aracaju, e transponder ao 50116, ao controle 119, decimal 35, protege. Autorizado Recife, 330, Upper Whisky 58. Puca Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, transponder 50116, controle 935, web 6726. Correto, 6726, chama para o puxa, acionamento. Camarão. Chame Recife 1264, alterna 1288. Recife 264, 1288. Bom dia, senhor. Bom dia. Calou o controle. Recontrato de direção do foco. Calou o controle. Recontrato de direção do foco. Charlie, Juliette, Tango Fox, go ahead. Eco Charlie, Juliette, Tango Fox, over the coral, calling at the moment, flight level 130, receiving Sierra Victor Vista at 13498. Roger, radar contact, maintain flight level 130 on the radar surveillance. Are you able to fly direct to Conde intersection? Charlie, Oscar, November, Delta Echo. Salvador, bom dia, TAM 3602. 02, suba ao 300, da Eldiné, vigilância. Autoriza voar direto da El. Autorizado da El, da presente. Confirmando, autoriza direto de NER. Diné negativo autorizado da El. Voando da El, 3602. Altitude 5490, remote 14 de teto, com 2 meios de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Consistente, tá 3296. Três nove sete, chame Recife, 1264, alterna 1288. Alterna 97, controle. Prossiga. Chamar Recife, 1264, 1288, alterna. 264-288 com Recife, 397, grato, bom dia. Motor 3896. Autoriza a fazer espera na posição ETAP ou 396, tudo certo? Autorizado. Poxa, fazer espera em ETAP, tudo certo, com curva para a esquerda, balde vai ser 036. Bom dia, gol 983, está no 4, para puxar o estacionamento. O 983, bom dia, está livre, puxa o estacionamento, chama para o táxi, que negar 1014. Autorizado, chama para o táxi, 983. Salo, 6726, posição 2, para o puxa o estacionamento. 6726, mantém a guarda para o puxa o estacionamento, o gol do portão 4 está iniciando, o senhor é o próximo no setor, ok? Sim, aguardando. Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá é o controle Salvador, contato radar, saída lotar. Papá. Down, it's 5490, request taxi clearance with 4-0, persons on board, 4 hours and a half endurance, alternating Aracaju. Ok, Aracaju, 4 and a half, 40 on board. Follow the taxi via Julia now for to holding point runway 10 on taxiway Charlie. When ready to take off, call tower at 118.80. Correction, 118.60 tower. And pay attention for the vehicle on the right side of taxiway Juliet, okay? Have a nice flight and a nice day. 3P5490. The approved is via Juliet, I'm still holding point 1810. Charlie will call 118.6 with a roger of the vehicles here that they showed you 10. Okay, 5190. Ready to copy the ATC clearance, American 92. We're ready to copy, American 92. American 92, clear to Recife, flight level 370 via Upper Whiskey 58. The runway in use is runway 10. After takeoff, left turn to Puka departure and Alpha Charlie Juliet transition. It's call code 5020 and departure control frequency 119.35. Read back. American 92, Delta is correct. Confirm, are you ready to push and start? We're ready to push and start, American 92. Okay, clear to push and start. Call me ready to taxi, American 92. Push and start, we'll call you for taxi, American 92. Quatro. Tá ok, então vamos aguardar. Isso, vamos aguardar. Fox, 3 horas e 57, alterna Galeão. Fono 93, está livre táxi à sua direita, seguindo o trip. Como número 2 para o ponto de esperada 10. Quando lá, torre em 18.62 para decolagem e o QNH 1014. Tem um bom voo e um bom dia, o Gol 93. Frente, seguindo o trip, como número 2 para decolagem, uma torre em ponto de espera. 18.62, Gol 983, restaram 1014. Solo TAN 344, para o pushback acionamento. Autorizado, 3414, chama o táxi. Chamará para o táxi autorizado, pushback, acionamento do TAN 3454. O Objet 6726 está livre, seu posto de acionamento, grato pela espera, chama para o táxi. Fica o posicionamento nessa, tudo bem. Prossiga, Eco Sertão. Ok, aguarde, esse é a Delta Lima Oscar 040, aguarde um instantinho, Eco Sertão. Salvador, só 3196. Do 96, controle. 3196, senhor. Insiste da informação X-ray, perdeu contato com o centro e está mantendo o nível 140 agora na sua escuta. Centro, desça para 0620, a chegada a Mari. Chuva leve, teto de 700 pés. Visibilidade de 2 mil metros. O senhor vai aproximar ou entrar em espera? Observando a visibilidade em torno de 2 mil metros, com teto estimado de 700 pés, senhor? Afirmativo, já tem o TAN 3896 à sua frente, está em TAP em espera. O senhor vai prosseguir para pouso?